8195, boa tarde. Golo 659, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi. Vai reportar. Azul 4065, após a passagem de 2 horas, retaguarda autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Posso passar em guarda, voz autorizado, se tiver questionamento, azul 4065. Vai alinhar e manter na 10, visual para a nave. Estou obrigado. 207. Passivo 393, voa ileta, aguardando Iru. Ileta, aguardando Iru, 393. Olimpo 01 na presente, voa direto, posição ITAP, reautorizada até 3.000 pés. O Olimpo 01 no ajuste, permanece no 012. 7, vento no 80 graus, com 8 nós. Gente, 8 a bordo, altímetro no 02, livre taxa, chama para ingresso. Confirmar o controle azul 4462. 11, tipo. Azul 4462, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 080. 080 UIDF. Salvador, boa tarde. 2017, livre decolar da 10, vento no 70 graus, com 8 nós. Iniciando decolagem, gol 20 no 7. Tinha 6142, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Ali mantém no 0, Quebec Serra, decolada ao 59, controle 19 decimal 35, bom gol. 1935, muito obrigado, Quebec Serra. 90. Via Golf 677, decola pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Puca, após transição Caju. Aciona o transponder 0260 e correção 0261. Correção 0263 do transponder e chama o controle em 119 decimal 35. Serra. Não fora checado, autorizado, então controle. Autorizado 2500 pés, fique atento a um tráfego, posição de 1 hora 12 milhas, um eco Charlie 35, rumo do farol de Sapuama, até 1000 pés inicialmente. Sim, Matilo, será atento ao tráfego e autorizado a 2500 para o selo Telequerra. Muito obrigado pela colaboração. Controle Salvador, Papai Mike, é forte, já liguei a tecida, abandona 1500 parqueados, farol de Sapuama. Sente mais que a Costa, autorizado descida para 500 pés. Controle, boa tarde, gol 2017, 1500 pés. Gol 2017, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, sai da Coral. Coral, 180, boa. Salvador, Juliette, Alfa, prossiga. Juliette, Alfa, sente, desça para o nível 050, Juliette, Alfa, papá. 1119. Tu espera, pista 10, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1012. Ajuste 1012, táxi veio Índia Alfa, ponto 70, torre 118 decimal 95, azul 4065. 1251 e ao término 13325. 251-3325, obrigado. Controle ao gol 2017, quando possível, direto em Ilhéus. Sente, aguardo o gol 2017. Aguardando. Controle, Juliette Alfa, papá. Prossiga, Juliette Alfa, papá. Sente, aguarde. Mantenha chegado e aguarde a aeronave ou o Juliette Alfa, papá. Salvador Azul 475, pontos para pista no zero. Anelmo 42, boa tarde, contato radar, Bafaruni, voo 350, sai da PUCA. Do 4, pronto? No 40, restrito, voo 20 no 7. Olimpo 01 da presente, com autorizada posição Duna, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Duna 2.000, contra estabilizado, disposição. Tacaju 230, Golf 677, Pumcatão, São Caju, Decola Pista 10, Turistia, 609, 1935. Gol no 884, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É, isso aí tomar o tempo, boa. Controle, o pergunta vai ser avisado algum mais sobre o nome. Certo. GLS 966. Dona 966, completo sinal de Sama Torre, Uno 1895. 295, gol. Do farol de Itapuã, mais 30 segundos para o farol. Tensões de cruzamento 1-0, para pouso 1-7. Inicialmente não será possível manter a vertical de Itapuã, guarda as instruções, é mais forte. Vai manter Itapuã, outro. Soma 097, desça para 3.000 pés, ajusta na 012, redução de velocidade 1909. Pode. 1.199, gol 097. Mantém a pã? Tamanho chama 7. 59, autorizado. Pushback acionamento, chave para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, vai chamar táxi. Gol 1659. Gol 2017, informa o tráfego 1h13, um alfa tango, 8 tango. Mantendo nível 150, rumo ao Nordeste. 720 no 7, obrigado. No 966, está na pista 2? Escuta, 966. Bem, pouso autorizado. Pista 90, 150.9, o ajuste 0.2, informação de tráfego. Um Echo Charlie 35 à sua direita, 500 pés, vertical da ponta. Certo, autorizado, pouso na 1-0, gol 966. 4065, 105, 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho. Salvador, transferência final de 4 anos para o táxi. 941, livre táxi, chame para o cruzamento da pista. Livre táxi, 4 anos, 1531. Chame no hotel. Camarada, 40, autorizado direto Leda. Restrito 140, a proa de Leda. Gol 2017, livre ascensão nível 180. Livre 180, gol 2017. Obrigado. Oi, Salvador, o Oscar está visual com a aeronave na curta final 10, autoriza cruzamento. Autorizado, Mike Ecoosca da presente, autorizado o cruzamento. Inicialmente vai manter o setor norte aguardando instruções, o Mike Ecoosca. Agilizando, vai aguardar no setor norte, ó. Pronto, Salvador, muito bom dia, Patango Mike Tango Lima, boa tarde. Patango Mike Tango Lima, boa tarde, mantém as condições visuais, o ajuste chama 012. 1012, mantém as condições visuais, Mike Lima. Já sai da S-6-0-0, depois 0-1. Olimpo 0-1 no complexo final, está na torre, 1-1-8-9-5. Torre 2-1-9-5. Polo 07, direito, 1-2-1-9. 219, Gol 9. Kilo Delta, mantém a posição, aguarde instruções. Mantém. Gol 966. Gol na 966, autorizado o táxi, via táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, Gol 966. 7, o vento 150 graus com 10 nós. Chama 012. 4000 com 1012, azul 4462. A bordo, alterna Florianópolis, 3 horas e 49. Cono 659, de acordo com o controle Salvador, após a decolagem, estará restrito ao nível 140 até 20 milhas, 20 milhas. Gente, restrito 140, 20 milhas, o Gol 959, está pronto para o táxi, 185 Florianópolis, 3h40. Gol 659 autorizado táxi, via parte principal, taxa Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 10, chame Torre em 1, 18.95, ajuste 10, 12. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, Torre 18.95, ajustado 1012, Gol 959. Vai restritar 3 mil pés, saída água. Restrita 3 mil na saída água, grato, Vitor Grodelto. Informação de tráfego, um Eco Charlie 35 à sua esquerda. Não irá interferir, faturará pouso pairado, carteira 17, Olímpio 01. Autorizado pouso na pista 10, tá sentindo o tráfego, tá com a gente. 85, alternando 25456142, boa tarde. Tá ciente visual com o mesmo, ó. Da Juliette, Gol 966. Gol na 966, guarde a passagem do Boeing 737 da companhia, taxando via Apache após autorizado ingresso, posição 09 indicada. Mas o Gol está autorizado por 1966. Amarro meu tango, Charlie Tango, boa tarde. Ah, meu tango, Charlie Tango, informa a transmissão, foi sumindo. Poderia repetir a mensagem, por gentileza? Então, Charlie Tango, aguarde coordenação e cópia. 100, estava pro de mar, papá. Estou recebendo aqui a 095, o Juliette Alfa Papá. A proa de TAP, é, agora no momento, a 020. Sim, então após Mari, prossiga na chegada, Mari e TAP, TAP Duna. TAP Duna, Papá. Gol 2017, serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste de Salvador, chame Léus 1201. 201, Léus, Gol 2017, bom trabalho. 30107. Torre Salvador, boa tarde, Gol 959. Aproxima do ponto de espera, dá 10, visual com aeronave nacional. Gente, no 659, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, Gol no 659. Papapá, Juliette, Alfa, Papá, desça para 4 mil pés, o ajuste chama 012. 012 para 4 mil pés, Juliette, Alfa, Papá. Juliette Alfa, Papá informa o tráfego 2 horas a 16 milhas. O Papá Alfa Tango 4 mantendo 3 mil pés rumo oeste. Teste do tráfego visual pelo Tinésio, Juliette Alfa Papá. Prole, Papá Tango Vitor Kilo Delta, agora encontra-se com condições visuais, mantendo 3 mil pés, propõe cancelamento. Se possível, direto de destino, solicitou nível 105. A prole ideal será a 288. Tente, Vitor Kilo Delta, plano modificado hoje no 813. Inicialmente mantenha 3 mil pés, é autorizado direto de destino. Mantendo 3 mil pés, na, direto de destino, Vitor Kilo Delta. Não, L4 vai decolar da intersecção, L1. Não. Visor azul 4462. Azul 4462, complete sinal de chame a torre, Uno 1895. Confirme 18. Uno 1895. 1895, muito obrigado. Salvador Azul 4462, duas e meia do esperto. Boa tarde, 4462, continue a aproximação, aguarda atualização de curso. Aguarda. Dona 097, solo 14, livre táxi à direita, 121, décimo 9. 19, obrigado. Alinhado próximo, 94. Decolagem autorizada, a partir da interseção 180 graus, 10 nós, o ajuste no 012. Decolagem 62. Bolo 097, autorizado. O táxi via táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 097. Azul 4065, chama o centro Recife, 1251 e ao Terni, 13325. 251, 3325. Dois livre pouso, confirmando o vento? 180 graus, 109. Positivo. Salvo 1884, posição 11, feedback também. Com 1884, 11 autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, deixa um ataque, 1884. Teste Alfa Papá, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil, estabilizado, Papá. Abatando o Vitor Kilo Delta, livre ascensão nível 105, quando possível, estimado para pouso. Estimado pouso, 1935, Sarita. Sim. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, pronto, cópia? Autorizado o voo local, 3.500 pés, corredor axé, inicialmente restrito a 1.000, aguardando orientações do controle. Aciona o transponder 0134, chama o controle após em 119, decimal 35. Táxi 6321. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, confirma o local de acionamento? Gente, para acionamento, chame torre em 119 decimal 35. Santa Juliette, bom, 017. Oceano 621, táxi. Oceano 321, confirmeu bem a autonomia? Ok, senhora, temos a bordo 126, autonomia de 2 horas e 50 minutos. Bolo 097, autorizado ingresso Juliette, parte principal, posição 04. Ingressa para 04097. Oceania 321, após a passagem do Boeing 737 na Gol, que ingressa no pátio principal para a posição 04, autorizado a prosseguir táxi via pátio principal Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no zero, chame torre 1-18-95, ajuste no 0 no 2. Fique paciente agora, então vai aguardar o estacionamento do Gol, após Índia e Alfa, ponto de espera, no 0, Oceania 321. Então, do 140. Livre, tá? Azul 4462, boa tarde, autorizado o táxi, o táxi foi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Táxi de Alfa, repita o POB e autonomia, Gol no 884. Gente, no 884, siga o Airbus da Avianca via parte principal, taxi Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 2. E 2, pega a Avianca, 18-95, passando no 884. Exato, chame táxi. Controle 1935, 1659, boa tarde. Controle Salvador, Gol 1659, boa tarde. Gol 1659, boa tarde, contato radar, observatório nível 360, autorizado direto Leda. 360 Leda, Gol 1659. M3 27, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 180, via rota do plano. Perfil de saída coral, decola pistão 10 com primeira curva direita. Aciona o transponder 0274, chama o controle em 119 decimal 35 após. Entra atualizado nível 180, decolando 10, curva direita, saída coral, via transponder 0274, saída 119, principal 3. Chanel 327, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4462, ingresso Juliette, parte principal, posição 03 indicada. Padua, boa tarde, papapá, Juliette, alfa papá. Boa tarde, Juliette, Alpa Papá. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuará a autorização, aguardando a autorização para o pouso, Juliette, Alpa Papá. Muito boa tarde, contato correção. Aciona identificação, autorizado chegada a bom, subista para 4.000 pés, o ajuste 1012. Boa tarde, desce para 4.000 na chegada a bom, pistão 3217. Uma possível a gente voa pelo, posição pelo. Autorizado pelo TAM 3217. Obrigado pelo 3217. Controle Salvador, Guardião 08 vai passar através do ator. Peço Guardião 08, está na torre 1189. 1-1-8-9-5-0-8-0-8. Foi instalador, Guardião 08. Proceira 08. Passou através de situação, matando a prole do farol de Itapuã, 110 sobre mais 08. Intenção? Pouso 917. Está livre, curva à esquerda para o cruzamento da final da 1-0, guardião 08, reporte base para a final 1-7. Livre o cruzamento da 1-0, reportará na base para 1-7-0-8. Juliette, Alfa, Papá, livre pouso, pista 1-0, 1-8-0 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0, 1-2. Livre pouso, 1-0, Juliette, Alfa, Papá. Chanel 6321, decola os 2-2, controle 1, 1-9-3-5, no viagem. 1-9-3-5, obrigado, lá. Salvador, boa, 6321, eu chamo. Na 6321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da Arbor. 360 na Arbor, 6321, pode voar, Arbor, tem presente? Na 6321, após 2000, autorizado direto elenco. Após 2000, olha para o 6321. Salvador, posso estar aqui com o nosso patrão? Possível. Quando possível, você precisa voar direto o Caju? É, se aguarde, posso estar aqui com o nosso patrão. O posto era 2554, assim, da informação óssea, com plano de voo, instrumento para... Porto Alegre, nível 400. Força Aérea 2584, confirme a primeira aerovia declarada. Correio Salvador, muito boa tarde, o Guardião 01. 01, não prossiga. 01, acionado no pátio do Graé, com POB 06. Tensiona a decolagem, controla a sua, comandante César Ricardo. Ok, Guardião 01, chame para a decolagem. Pronto para o táxi, decolagem, comprou a sua ciência do tráfego do Guardião 08, informará na final para 1-7, sem interferência. Beleza, comprou 1-2-1-9. Na Mari, 060, repetindo 159. Ou 9620. Ok, tá livre a decolagem. Comprou a sua, vento 150 graus, 8 nós, o ajuste no 012. Guardião 01. O 08 está no final de 3 milhas da 97. Guardião 01. Localizado, pista no 71, vento 180 graus, 8 nós. Alfa Kilo para o pátio 3, Juliette, Alfa Fácil. Passagem sem suas passagens. Gol 984, linha de campo. Livre decolagem, no 50 graus, 89. Alerta, chama Centro Recife, 1288 e alterne 1260. 288, alterão 260, dito pelo Delta. Do Graé, comprou do farol de Itapuana, comprou do farol de Itapuã, no NTTI. Sente, vou cruzar o 01. Ada Tango Mike, Tango Lima, controle. Ada Tango Mike, Tango Lima, na escuta do controle. Confirme quanto tempo irá permanecer no pátio 3? No centro Recife, 1251 e alterne 1-3325. Recife 251, alterna 3325, 1659. Boa tarde. 17. Aos 27. Efetuou 180, reporte livrando o pátio 4. Livrando o pátio 4, garoto. Afirmativo. Autorizado Porto Alegre, nível 400, pela Aerovia Peruísque 50 até Bidev, após Porto Seguro, após Upper November 857. Perfil de saída da EL, Leda Bidev, decola pista 10, primeira curva direita, aciona o transponder 5425, frequência do controle em 1, 19.35. Mais número 4 na aproximação. Estou descendo para o 060, reduzindo ao 063, 14. Bom, no 884, quando nosso radar suba para o nível 230, sai da PUCA. 230, pode voar, Aracaju? Somente mantenha a saída, o gol no 884. É. Oi. 2584 confirmando a transição da EL Leda Bidev. Da EL Leda Bidev. Força aérea 2584, confirme o local de estacionamento. Baixo que é a autoridade da base aérea. Sente, força aérea 2584, cotejamento correto para acionamento e táxi. Chame-se torre em 1, 18.95. Confirme o POB. 09. Sente, 18.95 da presente. 218.95, grato. Papapá, Mike, Golf Mike, confirma intenções? Controle, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, mantendo condições visuais, o ajuste chama 012. Condições visuais, 10012, Guardião 01. Tá 3217, Veiduna da presente, desça para 2000 pés. Ajuste no 012, livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, voando Duna. Desculpe o abuso, a possibilidade de voar ainda a Serra. Possibilidade de voar o externo, o TAM 3217, referência. O TAM 3217, mantenha a Duna inicialmente devido ao tráfego na saída que interfere. Ok, Duna. 2000, 3217, obrigado. Juliette, Alfa Papá. Guarda coordenação. Guardião 01, me informe, irá ficar sob Itapuã? 01, está mantendo posição, o vertical do farol, mais 3 minutos. É, fique atento ao tráfego decolado agora da 17, agora cruzando 310, no Papa Alfa 27. Visual, no momento, às 3 horas do Guardião. Canal 6321, chamo Centro Recife, 1288 e Alterne 1260. A 500 pés, aciona o transponder 01, 14, chama o controle após a decolagem 1, 19.35. Suba para 1000 pés e chama o controle 1935. Levando à direita para 1000 pés, chamando o controle 1935. Sério 25941, curva à direita na proa 050 inicialmente. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 10, 9 milhas. Um Alfa Tango 8 Tango mantendo o nível 150. Após cruzar 150, autorizado direto ponto. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Tango, Charlie, Tango. Charlie, coleção, Tango, Charlie, Tango, mantém as condições visuais, o ajuste toma 012, reporte fora da barra. Voltará fora da barra. Bom, no 620, redução de velocidade para 2109. Redução, gol, no 620. Panamá 314, redução de velocidade 2109. 2109. Passara 2581, redução de velocidade 2109. Desça para 3000 pés, o ajuste é 0 no 2. Reduz para 210 nós, 3 mil pés, ajustado 1012, Passara 2581. Gol no 620, desça para 4 mil pés, ajuste a 0 no 2. 4000, 1012, o gol no 620. 2638. Uma autorizada direto dentro pelo controle Aracaju. Mais, boa tarde. Livre, chama para decolagem. Não, não é ele não. Papá Juliette, é o papapá na escuta? Nome é 2L. Confirme para o controle. Então, no gol, o gol 1620 indaga direto até 4000 ou uma CITAP 5 ou assim ou não? Desça sem restrição para 4000 pés, o gol no 620. 620, sem restrições. Passara 2581, desça para 2000 pés, autorizada a final LS, reporta estabilizado. Autorizado 2000 pés e o início do procedimento reportará estabilizado, passara 2581. Gol no 884, chama o Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2645-2545. Estabilizando, visão com a pista, dá 3217. Dá 3217, completa final, chame a torre, 12895. 295, obrigado, boa. Presente autorizado, Cúpula Norte. O vento 1,50 graus com 10 nós. Ai, que braço, Luciano. Copiado, 3,1. Guarulhos aprovado, 3,2,0. Rota do plano de voo da El Leda Mótima. Pós-decolagem direita, 5,022 e 119,35. Já 3,155, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento do Chibete. Fala, gol 966 com a Oscar, boa tarde. Gol no 966, boa tarde. Autorizado, Campina Grande, nível 370, primeira via Zulu 10. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Puca, transição Caju. Aciona o transponder 5024, frequência do controle em 1119-35. Autorizou nível 370 para Campina Grande. Decola 10, curva esquerda na Puca, transição Caju. Alpe Zulu 10, aerovia 5024 é o transponder do controle 1219-35. 1966, contagiamento correto, reporte pronto para o Puxibank e acionamento. Contará 1966. Decepto, autorizada final, reduzindo velocidade. Panamá 314, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, 63, 14. Controle, o Tango Cachan. Prossegação do Charlie Tango. Dá uma informação, se eu fizer o levantamento, seria nas ruas norte e sul, na vertical da cidade, faixas de duas milhas para ir, duas milhas para voltar na vertical de Salvador. Bem, então aguarde ainda a autorização o Tango Charlie Tango. Mike, Golf Mike, prossiga. Ok, decolando a presença, vai manter 500 pés, já está evitando a área proibida. Bem, se que era atentar a área proibida, o Mike Wolfman. Mike. Estabilizado no localizador, série 2581. Série 2581 no complexo final de Sânia Torre, 1895. 2895, obrigado. Voo 620, desce para 2.000 pés, redução de velocidade 170 nós, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. Quem vai livrar para 2.000, está mantendo 160 indicado, autorizado ILS, 620. Sinal 6314, redução de velocidade 1.80 nós, desce para 3.000 pés e o ajuste é 0.02. Seja o pés nos 12 com 1.80. Tango, Charlie, Tango, confirma a altitude? Mil pés. Confirme, mil pés. O levantamento seria 3.500. Sim, inicialmente ainda mantém a mil pés, o Tango Charlie Tango, aguardando autorização. Confirme a prova para manter. 2551 no 05. Dá 3155 no 05, autorizado em coordenação, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Paulo, Salvador, está 3217, livrando 650, boa tarde. Está 3217, boa tarde, autorizado o táxi até a posição, até a Taxi Juliette. Táxi via Alfa até Juliette, prossiga táxi lento, forma aeronave na posição 01, não indicada, efetuando o push no momento. Gente, táxi até Juliette, devagarzinho, guardando a 01, está 3217. Ainda mantém a mil pés. Vazão 01, prossiga. 01, não, solicitar atenção para 1.500 na vertical do farol. Bem, só autorizado 1.500 pés do guardião 01. 1.500 na vertical do farol, camarada, para a descida. Sanami 314, resta uma navegação na proa de Duna, descendo para 3.000 pés. Duna 3.000 pés. Guardião 01, fique atento ao tráfego do Tango Charlie Tango na sua posição de 1 hora 3 milhas. Visual, aeronave, posição 1 hora. 1620, complexo final, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Azul 41-18, boa tarde. Autorizado com fins 1.360, primeiro via Pesulu 21, perfil de saída Arbor, transição Arbor Elefa, após posição Elefa, decola pistão no zero, primeira curva direita, aguarde o transponder e controle em 1.19.35. Correta, azul 4198, mantém escuta. Esse tráfego vai ser no fato. Tango Charlie Tango, inicialmente ainda mantém a mil pés devido ao tráfego em aproximação. Confirme, então, 3217. Qual é o gate previsto pra gente, né? Posição 01 indicada. Ah, beleza, então. Tá certo. Para táxi hoje, 6327, 86 a bordo, 3 horas e 30, Fernando Salvador. Oxaner 6327, autorizado táxi direita, táxi Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1.18.95, ajuste no 0.02. Gente, direita Índia Alfa, ponto de espera no 0.08.09.02. CAM 3217, atento ao táxi da Focacenda Avianca, autorizado para ingresso baixo principal, posição 01 indicada. Persegue para o 01-3217. Movimento 62. 325, 81, solo 42, livre táxi à direita, chame novamente na Delta. Vai prosseguir para o parte militar ou parte de autoridade? Parte de autoridade, sou 251. Sim, chame na Delta. Chamará na Delta. Levantamento vai durar em torno aí de máximo uma hora. É, como ainda temos um traço de aproximação, 2 minutos para a posição Duna, aguarde ainda o aerolevantamento Tango Charlie Tango. Aguardando. Vai voltar de hoje, 327.0, dá 1.0 para o Tango. 327.0, mantém o ponto forte. Tango mais de Tango Lima, controle. Mais curto, mais Tango Lima. Quanto rápido para pouso? Aguardo. São 3155. Repita o POV. 226. Total, voltaria 2581. Vai manter a posição na Delta 2581. Torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Parte principal, Índia. Alfa, quando no ponto espera, 102,95. Papapá, Oscar, Vitor Delta, desça para 2.000 pés, autorizado Duna da presente, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado Duna, livre final ILS, reporte estabilizado, Oscar, Vitor Delta. Panamá 3.1.4, chame a torre, 1.1.8.9.5. 3.9.5. 9, Buenas. Torre Salvador, Oxenemia 3.1.4. 6314, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Dono 620, lembrando. Dono 620, autorizado o táxi e a táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo 620. Bem, autorizado a final do 17, só subir para o Delta. Prossiga guardião 01. Descendo para 1.000 pés ainda na vertical do farol. Uno 966 no 09 autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 966. Estamos descendo a concentração. Tango Mike, Tango Lima, confirmado para pouso. Mike, Tango Lima, estima pouso, precisamente ao 1.9, 1.9. Bem, 1.9, 1.5, copiado. Colo 620, autorizado, ingresso Juliette, parte principal, posição 05, indicada. Juliette, parte principal, posição 05, colo 620. 4, solo 46, direito, 1219. Direito, 1219. Elizabeth Serra, boa tarde, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 2. confirme o rádio acionado. Thank you, Kilo Quebec Serra. Sinal visual, boa subida Delta. Acho que a Vita Delta chama a torre, o 1895. 1895, a Vita Delta, boa tarde. Salvador, 6304. O Xenair 6304, autorizado o táxi via Taxi Free Alpha, reporte antes da Juliette. Passa para Juliette, 6304. Salvador, 7. Ainda na escuta do controle, o Oscar Vitor Delta. Oi, Salvador, boa tarde. O Papa Vapá, Oscar Vitor Delta, Nacional, 7. Oscar Vitor Delta, livre pouso, ficha no 7, vento não 50 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, Oscar Vitor Delta. Era D581. D581, na frequência livre, boa tarde. Boa. 327, livre decolagem, não tem 0 graus, 10 nós. Livre decolagem. Linha 137 ao POV, Antena Natal 410, autonomia. Bono 966, repita o POV, por gentileza. 137. Sotaque. Precisamos 55, alinhar e manter. Alinhar e manter. 2584, táxi autorizado, fique atento ao Legacy da Força Aérea, ingressando agora no pátio de autoridade. Sim, a gente vai estar atento ao Força Aérea 2581, no 2584, assim a gente grava. Vitor Delta, solo aos 49, 45. Livre, livre 180, recorte vibrando. 180, recorte vibrando, Vitor Delta, água. 6327 aos 49, controle 1935, boa viagem. 5935, cartão de vento. Oxenerme é 355? É 304, após o voo ingresso à posição de adulto. Afirma o Xenerme 6304, aguarda a passagem do banho da rua, após o ingresso e faz posição 06. Poxa, vai, eu vi, eu vou passar agora ingresso 06, né? 6304. Torre, Força Aérea 2584, para ingresso à pista. 2584, sim, a gente mantém a posição. Mantendo. Livre na decolagem, no 8 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, tá? 3, 2, 5. Torre, bom, 9, 6, 6. Mantém o ponto de som. Mantém o ponto de espera. Até. Papa Romeu, Céu, Juliette Serra, solo. reportará alinhada na cabeceira 102584. E meu local de estacionamento? Presente. Uma Alfa 27, no momento ele está a 3.510. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, decola proa sul a 500 pés, aciona o transponder 0132, chama o controle após em 119 decimal 35. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto para acionamento, chame torre em 1-18-95. Curva à direita, passa 2400 na Dael. 3155, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Gente, 320, direto Leda, 3155. Autorizado, acionamento Shandak. Azul 41118, aguarde para o pushback de acionamento. Aguardando ainda o transponder e autorização do centro. Livre decolagem no 80 graus 10 nós. Livre decolagem para o Corsair 241118, transponder 5053, autorizado para o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chamada de táxi, 0053, azul 4118. Agradeço, direto Monte. Era 2584, decola 56, controle 11935, boa viagem. 11935, grato. Controle Salvador, o Corsair 2584, está cruzando agora 1400 pés, perfil da saída da Dael. Corsair 2584, contato radar, suba para o nível 400, saída da Dael. Sobe para o 400, saída da El, Corsair 2584. 66, livre decolagem, 5 graus, 10 graus. Livre decolagem, 9, 6.